qualquer coisa eu topo. Amor, romance, casório. Por quê? Oh, cansado de tanta ilusão. Amores de uma noite não vingam, não. Sanfarra, cachaça na rua não dá futuro, irmão. Eu tô com a agenda cheia e o coração só anda vazio. Preciso de uma mulher que dê amor e carinho e me tire dessa vida de balada e contatinho. Eu juro que no bar da esquina eu não piso mais. Só falta eu apelar pra anúncio de jornal. Troca minha vida noturna por vidinha de casal. Qualquer coisa eu topo. Namoro, romance, casório. Por quê? Oh, cansado de tanta ilusão. Amores de uma noite não vingam, não. Sanfarra, cachaça na rua não dá futuro, irmão. Eu tô com a agenda cheia e o coração só anda vazio. Preciso de uma mulher que dê amor e carinho e me tire dessa vida de balada e contatinho. Eu juro que no bar da esquina eu não piso mais. Só falta eu apelar pra anúncio de jornal. Troca minha vida noturna por vidinha de casal. Eu tô com a agenda cheia e o coração só anda vazio. Preciso de uma mulher que dê